finalizar mais esse episódio desse nosso podcast bônus aqui. Antes de mais nada, aquele agradecimento especial a você que nos apoia, né? E tem acesso aí ao nosso grupo do Discord, aos podcasts bônus. Espalha a palavra aí, né? Que nós temos, né, toda semana um podcast bônus especial. Temos um novo, né? Temos o Esquisitos, que tá muito legal. Gostei bastante dos dois episódios que já existem do Esquisitos e continuaremos a lançar ele aí mensalmente. Mas agora estamos aqui reunidos para outros temas, né? Para aqueles assuntos que geralmente é o que a gente faz quando a gente não tá jogando videogame. Pelo menos é assim que eu vejo o meu tempo livre. Se eu não tô jogando videogame, eu estou... perdendo minha vida! Construindo conteúdo para o próximo Fora da Caixa. Ok. Não é bem assim, não, na verdade. É, de fato, temos do último mês pra cá assistido, experienciado, consumido, alô, Leonardo Kitsune, várias coisas, e vamos falar sobre elas. Então, alguém quer começar? Eu quero começar porque eu tenho muita coisa. Esse mês foi assim, meu Deus do céu, quanta coisa. Primeiro, de dois musicais que eu vi recentemente, brevemente de cada um. O primeiro musical é o Meninas Malvadas, que inclusive o Sushi foi comigo ver. Sushi é Thalissa. No caso, uma produção brasileira que rolou... isso, adaptando o musical baseado no filme das Meninas Malvadas. Sim. Tem o filme que a gente assistiu até em live, lembra? Sim, que é o filme original. Aí fizeram um musical daquele filme. Que é, saiu tipo há uns 3 anos atrás, alguma coisa assim. Muitos anos atrás, na verdade. Exato. 10 anos atrás. Não. É que tem... não, tá. Depois fizeram um filme do musical, entendeu? É isso que eu tava pensando, exato. Porque tem um musical e aí recentemente, tipo, uns 3 anos atrás, saiu esse filme do musical. Eu acho que é tipo uns 2, mas é por aí. E agora saiu a versão do musical da Broadway. Baseado no filme, baseado no musical. Que agora é a versão brasileira. Entendi. Não, é uma adaptação brasileira do musical da Broadway, no caso. Entendi. Não. Porque, por exemplo, eu sei que o musical do Wicked, versão brasileira, ele tá pegando coisas do filme. Ah, é? Mas essa a terceira coisa. Versão, no caso. Isso, né? Isso, exato. Eu, inclusive, vi o Wicked também, e eu quero falar um pouquinho depois. Uhum. O do Meninas Malvadas, a gente foi assistir, e eu gostei muito. Eu não tava esperando que eu ia gostar tanto assim. De verdade, eu acho que o que mais me conquistou é... eu gostei das músicas, muito legal. Eu gostei da adaptação brasileira. Eu sei que a Thalissa prefere uma versão que uns estudantes fizeram e tudo mais, que são outras as letras, né? É uma outra adaptação. Brasileiro também, exato. Sei. Pra quem acompanha o cenário de musical no Brasil, é muito comum adaptação de estudante, e às vezes é a única adaptação que a gente vai ter. Então, exato, o Book of Mormon... É, o Book of Mormon. Mas o Book of Mormon foi de estudante e depois eles fizeram oficial no teatro, lá no Rio de Janeiro. Mas foi pequenininho, foi, né? Foi pequeno. Mas foi até, tipo, um sucesso, sabe, na época. A Thalissa, por exemplo, o musical favorito dela é Heathers. E ele, no Brasil, só teve adaptação de estudante também. Tem umas 2, 3 adaptações de estudante e não teve nenhuma oficial grande com mais investimento e coisa do tipo. E o Meninas Malvadas, uns anos atrás, teve uma adaptação de estudante. Tem algumas versões no YouTube. A Thalissa conhece essas versões do YouTube. Ela não gosta tanto da adaptação oficial, que como já existe aquela versão, eles não podem usar a mesma letra, eles não podem usar a mesma adaptação, né? Que curioso. E eu acho... então, a música é diferente. Eu ouvi a outra versão, a versão que a Thalissa gosta, depois. Então, eu gostei mais da que eu ouvi primeiro, sabe? Então, eu acho que tem muito disso de o que você ouviu primeiro e você gosta mais. Mas o negócio, Tengu, é que o palco desse musical é muito foda. É muito foda. É assim, eu acho que é o palco mais legal que eu já vi num musical. Que é coisa da brasileira, né? Da Broadway não tem isso nas telas. Mentira, não é possível. Sério? Sério, não tem. Porque assim, o negócio é o palco inteiro e todos os objetos do palco, que é a escada, né? Sobe, tem um mezanino, é tudo tela. Então o negócio é o palco vira o que ele quiser. Aí de repente você tá numa escola, sabe? De repente você tá numa savana. E é perfeito, é muito legal e ajuda muito porque é um musical que é a adaptação de um filme. Então tem muita coisa visual que é de perto, sabe? Tipo, olha, essas são as fotos que a fulana tirou, entendeu? Quando a pessoa tá mostrando a foto, atrás, tipo, uf, a foto aparece. Ou então a pessoa tá conversando no celular, aparece atrás, assim, uns balãozinhos de diálogo. É, uns balãozinhos de diálogo, sabe? Então é muito foda. A maneira que o cenário transforma, porque ele é tela, mas ele é móvel, né? Então as pessoas botam a escada pra lá, botam a escada pra lá, esconde as coisas, puxa o cenário. É que ele tem, né, 2 escadonas, e por escada não é aquelas escadas de barrinha de ferro, né? É escada de degrau. De degrau, né? Só que grandão, 2 escadas grandes dessa. Formada por telas. É, que a lateral delas são telas, a parte do degrau mesmo é só tipo um LED colorido, mas a parada é, eles ficam movendo essa escada pra dar acesso ao mezanino, pra formar com como se fosse a parte do ginásio. Então eles ficam mexendo essas escadas pra formar coisas junto com as telas. Não, é muito legal, é muito legal. E a Regina George, nossa! A moça que faz a Regina George arrasa muito. Nossa, é muito legal. Quando ela canta assim, você fala, caralho, essa é a Regina George mesmo. Qual é a premissa de Meninas Malvadas? Eu nunca assisti o filme. Você assistiu com a gente quando a gente viu live? Não. Foi pré-Tengu isso, será? Acho não, que... não foi porque foi nesse apartamento. Não foi, não. Não, não, nesse não é possível. Foi no apartamento anterior. Ah, foi no anterior. Então talvez tenha sido antes de 2019, não, não, eu lembro que foi, eu já tinha entrado no site, mas acho que foi num dia que eu não podia, uma coisa assim. É assim, uma menina morava na África com os pais, ela conheceu na savana, né? Uhum. Tipo que os pais eram biólogos, alguma coisa assim. É, e ela só estudou, só homeschooling, né? Uhum. Os pais têm que se mudar para os Estados Unidos. E ela entra nessa escola, e ela até, tipo, vê o ambiente escolar, ela compara com a savana, sabe? Com os animais alfos, os animais sei lá o quê. E tem um grupinho, que são as meninas malvadas, né? São o grupinho que manda na escola, sabe? Que é a Regina George e outras duas que ficam puxando o saco da Regina George o tempo todo. E, por algum motivo, a Regina George, no comecinho, meio que vai com a cara dela, meio que chama ela pra fazer parte do grupinho. Só que ela se apaixona pelo ex da Regina George, isso causa um rebuliço todo. O negócio é que o filme, ele é um pouco paródia, assim, você vê que ele é um pouco... Uma subversão. Exato, ele é meio subversivo, ele é um pouquinho cínico, ele é, sabe? Uhum. E é muito interessante, é muito legal, e eu acho que o musical fez um trabalho muito bem de adaptar isso e esse clima de colégio americano e as meninas mais populares e tudo mais, pra um musical, e pra umas músicas bem legais, assim, o pessoal canta muito, eu achei muito divertido. O que eu não curto tanto nele é que ele é muito Broadway. Ah, ele é. Em que sentido? É que, assim, é difícil explicar isso, mas musicais da Broadway... Existe um estilo musical da Broadway. Exato. Okay. É. Ele é uma parada, você ouve, é um estilo de instrumentação e estilo de canto que é muito característico. Ok. Que eu, particularmente, tenho uma preguicinha. Eu também tenho. Então, o próximo musical que o Rafa vai falar, ele é ainda mais Broadway. Até porque ele é quase um formador da Broadway moderna, né? Porque... É, já tem, tipo, uns 15 anos, mas sim. É, não, ele é de 2003. Ou 2002, seja. Acho. Então, tipo... Mais ainda, né? Mais é. Exato, 20, é. Mais de 20 mas, anos. Mas, tipo, a Broadway moderna, né? Porque a Broadway sim. É bem mais antiga que isso. Não, não. Sim, pra caralho. Mas, no caso, o outro musical que eu fui ver foi o Wicked. Esse eu vi a primeira apresentação do Brasil, eu assisti do Wicked. Ah, legal. Eu gostei também, muito, eu inclusive. Eu também vi a primeira apresentação. E a primeira apresentação no Brasil, ela era um por um com a apresentação original da Broadway. Pode crer. Quando teve a segunda apresentação, eles mudaram tudo. Virou um outro musical, assim, com a cara da... De apresentação no palco. É, de o palco é completamente diferente. A cena do voo é completamente diferente. A cena do voo é completamente diferente. Porque eu via só a primeira apresentação também. Foi um dos primeiros dates que eu fiz com a Thalissa quando a gente começou a namorar. E o palco era só fundo preto. E meio que não tinha nada. Ah, então assim. Eu vi a segunda, se pá. Porque o palco já era mais elaborado. Que ano que foi, não, você lembra? O palco puta, não. Elaborado. Era elaborado primeiro. Então, tipo, quando ela voou, como é que foi, Tengu? Ah, vocês pressupõem que eu vá lembrar de como foi. Eu não lembro. É, porque o negócio é que no palco original ela voa num... Como é que é aquela maquininha que faz... Que sobe a pessoa? Tipo um elevador? Não, uma maquininha que pega assim. Uma empilhadeira? É como se fosse uma empilhadeira que tá escondida atrás dela. Aham. Uhum. E aí ela bota uma capa muito longa, não sei lá o quê. E aí, tipo, quando a empilhadeira sobe, você não vê a empilhadeira. É tipo um truque de mágico. Do Mr. A, sei, sei, sei. Mestre dos mistérios. É, e aí parece que ela tá voando, né? E aí fica uma capa gigantesca, blá blá. No brasileiro, é por cabo. Aí ela pega uma vassoura. Ah, eu acho que foi a segunda, então. Eu acho que eu vi por cabo. E ela voa no público, assim. Ela voa. Ah, então não. Então eu já não sei mais. Não, ela voa até o fundão, assim. Absurdo. É, não rolou isso quando eu vi. Ela voou até o camarote. Eu tava ali, ela passou por cima de mim, assim, sabe? Caralho! Isso é coisa da versão brasileira, então, especificamente. Então, é coisa da versão brasileira. E é legal que tem... acho que eu já falei disso, mas tem um vídeo de um gringo. Ele é muito fã de Wicked, cobre musicais no canal dele do YouTube. Ele foi convidado pelo pessoal da versão brasileira pra ele vir pro Brasil assistir a versão brasileira e ele faz um review. Primeiro que, assim, ele fica muito deslumbrado, né? Porque é realmente muito incrível, uma produção muito incrível em muitos sentidos. Ele achou muito melhor do que a oficial. Mas também é muito engraçado porque ele vem pro Brasil sozinho e vê ele tentando passear por São coitado, Paulo, assim, nossa, que perigo sozinho, até. Dá um medinho, assim, dele. O negócio é, foi a primeira vez que eu vi essa versão brasileira e, como o Sushi mencionou antes, com o filme, teve uma expansão, assim, da lore do Wicked, só que só do primeiro ato. É, porque não tem o segundo filme. Exato. Né? Tanto que, não sei se você sabe, André, sei, tô fenômeno sabendo. Que está acontecendo eu ia falar sobre isso, Tengu, se você não falasse. As pessoas vão assistir o Wicked, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o okay? Musical. O musical. Aham. Uh-huh. Né? No teatro. Depois do primeiro ato, elas vão embora pra não pegar spoiler do filme. Você tá de sacanagem. Tô com a minha cara. Sério. Não, exatamente. O público do Wicked é o pior público que você pode querer no teatro. Que ódio. Essa terceira edição que tá tendo agora, Tengu, o pessoal, no primeiro dia, tava cantando junto todas as músicas ao ponto de que no próxima apresentação, o pessoal teve que avisar pra ninguém cantar junto, que tava atrapalhando as pessoas a cantarem, uhum. né, as pessoas performando ali no palco. Começaram a roubar umas luvas de assento, que eles colocam, tipo, nos primeiros assentos, assim, nas primeiras, sei lá, 5, 6 fileiras, eu não lembro o número de fileiras. Eles colocam, tipo, uma luva no assento, que é, tipo, escrito Wicked, não sei o que lá, o que, tananana. Uhum. O pessoal começou a roubar todas essas luvinhas que Caralho, enfeitam os assentos. Que beleza. É. E eu vi, tipo... E vão embora no meio, assim, insuportável. A atriz da Elphaba no, sei lá, TikTok, Instagram, sei lá, falando sobre essa parada, e ela recebendo hate, porque o pessoal falando, ah, é esse público que faz vocês, né, serem quem vocês são, então vocês têm que deixar eles cantar assim, porque esses são os verdadeiros fãs. Não é do TikTok, né, só umas crianças falando merda. É. Mas, assim, a sessão que eu fui, graças a Deus, ninguém cantou, ninguém foi super de boa a sessão. É porque ainda bem, tava rolando senão... no cinema também, né, muito. É, exato. Mas mais lá fora. É. É, até porque eu ia sair da minha cadeira e espancar alguém. Assim, dito isso, é? Quando eu fui ver o Wicked, tinha uma pessoa cantando do meu lado. Não é possível. Baixinho, mas tava cantando todas as músicas. Também. É. A minha uau, também. Todas as músicas. Credo. Uau. Mas gostei muito da adaptação. Eu prefiro o filme ainda. Principalmente porque eu ainda acho o ato 2 muito corrido. Tem muita coisa pra ser explicada e esmiuçada melhor agora no segundo ato do filme. Tô bem animado pra ele. Por favor, Wicked parte 2 venha logo. E eu gosto mais das músicas do filme do que do musical. E eu gosto mais da... Ariana Grande. Ariana Grande. Nossa, é. Não. Eu amo a Ariana Grande. Eu falar que... É, eu não entendo. Preferi as músicas, as versões do filme ao musical, eu acho estranho. Não, nada a ver. Porque eu e a Thalissa, uma das coisas que a gente saiu do cinema foi tipo, nossa, eles tiraram o impacto de tantas das músicas. Tipo, a Defying Gravity no filme é péssima comparada com a do musical. Em questão de impacto de música, ela é mesmo. Mas eu gosto do momento, acho bonito, um monte de gente chora, acho legal. Um monte de gente chora. É verdade, nossa, o cinema todo... é porque realmente, o Wicked, pra mim, as partes que eu menos gosto são as músicas. Porque como eu não gosto muito de música estilo Broadway, né? Como o filme expande mais a parte dos personagens, e a coisa que eu mais gostei foi quão carismática é a Ariana Grande, assim, no filme. E então... a Cintia Erivo também, sim, né? Sim, também, senhora, com certeza. Que... A dupla das duas ali, né? Muito a dupla foda. Das duas. A dupla das duas. É o nome do podcast. Puxar uma coisa relacionada, porque eu não fui ver um musical, mas eu fui ver música sendo tocada num palco de teatro. Por quê? Eu contei isso já pro Tengu em live, mas, né, fica aqui registrado pro podcast também. Em outubro do ano passado, uau, eu recebi o link de que ia rolar uma apresentação musical ao vivo de Yu Yu Hakusho, aqui no Brasil. Achei super esquisito, tipo, o que vai ser isso? Que bizarro. Meio aleatório, né? Meio aleatório, do nada. Assim, a imagem que eles usavam parecendo ou uma montagem ou uma arte de IA, quero acreditar que era uma montagem só, sem mais explicações, assim, não tinha link pra uma outra apresentação parecida que rolou, ou as pessoas envolvidas ou o que queria ser tocado, mas assim, é uma apresentação de rock show no Brasil, eu preciso ir. E foi podia ser o maior golpe do mundo. Podia. E só foi uma apresentação? Então, depois teve mais. Okay. O primeiro dia foi no Rio, na verdade, depois em São Paulo, e acho que de rock show teve só essas duas, mas depois, à medida que o tempo foi passando, foi aparecendo mais detalhes, assim, né? E o que que era? É uma banda, que eu acho que é uma dessas bandas de evento de anime, né? Que toca música de anime, versões e tal, junto de uma orquestra. E, assim, orquestra é um jeito muito carinhoso de dizer, porque eu acho que são, tipo, 10 pessoas com, tipo, acho que tem um quarteto de cordas, acho que tem 3 metais, assim, tipo, é um grupinho muito pequenininho, assim, mas não é uma orquestra, uma orquestrinha respeitável. É 10 pessoas, é bastante, mas pra uma orquestra não é tanto. É, né? Exato. Orquestra tem 60 pessoas. Exato. É uma orquestrinha muito pequenininha, mas não é respeitável ali. Eles estão tocando, eles estão fazendo várias apresentações de animes diferentes. Então eles estão fazendo... Já teve uma de One Piece, já teve uma de Naruto, Dragon Ball. De Dragon Ball, Cavaleiros, né? E aí, obviamente, teve uma de Yu Yu Hakusho também. São eles que estão fazendo a de Zelda que vai ter também? Não sei, mas é possível. Eu imaginaria que provavelmente. Vai ter uma de Ragnarok, será que é isso? Vai, talvez. Eu acho que não, porque a de Ragnarok é da Gravity. Ah, ok. É a Gravity que tá trazendo a de Ragnarok. Mas aí, ainda assim, eu comprei em outubro outubro e ia ser no final de março, né? Então tá fazendo um mês agora, mais ou menos. Tanto que eu lembro que em janeiro eu mandei pro André: nossa, André, olha isso daqui, você viu que vai ter um negócio de Rock Show? Ele: nossa, comprei em outubro. É. E aí eu fui com a Clarice e a gente não sabia o que esperar. O que eu tava esperando, na verdade, né? Eu tava esperando que... iam roubar os seus órgãos. É, pro começo de conversa. Eu achei que eles iriam tocar as músicas de abertura e encerramento, né? As versões brasileiras das músicas, assim. Talvez tocar a música tema triste lá, que o pessoal gosta muito e tal. E aí fazer, talvez, um bis no final de repete as músicas. Tipo, sei lá, um show de meia hora, acabou, beleza. E aí, sei lá, algumas palhaçadinhas no meio, qualquer porra assim. Uns cosplay entrando. É. E aí, fui com essa expectativa, né? De fato, chegando lá, é realmente uma parada bastante... É foda falar isso, né? Mas é meio baixa renda, né? Porque, assim, é o palco, umas luzinhas assim, e no fundo, um pano, assim, de pendurado, com um desenho de um templo japonês, assim. Essa é a ambientação. É bom que eles podem usar pra todos os animes, é, né? É, basicamente. É um templo japonês genérico. E aí, as cadeirinhas, assim, né, pra orquestra, uma fileira só, dois púlpitozinhos, assim. O local era, tipo, casa de show? Teatro. Um teatro era mesmo. O teatro de um hospital. Tipo, sabe como tem, né? Ah, o hospital tem o teatro dele, assim. E aí, rolou lá. Dada a expectativa que eu tinha, eu fui muito surpreendido, assim, porque o que que eles tocaram, na verdade, né? Eles tocaram todos os temas de abertura e encerramento, e aí, sempre começando cantando em japonês e depois cantando a versão brasileira, ou o contrário, não me lembro agora, mas sempre cantando as duas versões. E TV copiou a jogabilidade. Não, eles faziam, não era nem TV Size nem a versão completa, porque a versão completa, tipo, geralmente vai pra um solinho e aí tem uma terceira parte, e era, tipo, as duas TV Size. Cantava a primeira TV Size brasileira, aí cantava TV Size japonês e acabava a música. Era uma versão própria deles. Eu fiquei meio puto, assim, porque, tipo, o encerramento 4 tem um solinho de gaita, de piano ali no final, que eu gosto muito, né? Não teve essa parte. Mas o que mais me surpreendeu foi o resto, né? Porque eu não imaginava que eles fossem ir muito fundo. E eles tocaram boa parte das músicas mais reconhecíveis e instrumentais, assim, principalmente da primeira trilha sonora, né? Porque o Rokusho, ele usa um conjunto de músicas de trilha sonora do começo do anime até o final do Torneio das Trevas, e aí do Torneio das Trevas até o final um outro conjunto. E desse segundo conjunto eles não tocaram, acho que quase nenhuma, ou nenhuma, se eu não me engano. Mas desse primeiro eles tocaram a maioria das músicas famosas. Tipo, né, a gente brincava quando a gente tava assistindo, mas tocaram Time Limit, tocaram Monster Switch, tocaram o tema do Quabra, tocaram o tema do Kurama, tocaram o tema do Yusuke, tocaram as músicas tristes lá que eu falei, né? Tocaram basicamente os maiores hits instrumentais, assim, eles tocaram. Além disso, não sei porquê, talvez a pessoa ouviu aleatoriamente, achou essa música legal e não sabia o contexto dela e decidiu colocar. Eles tocaram uma versão instrumental de Nightmare, que é uma música do filme de Rokusho, que é uma música cantada pelo Kurama no filme, e ela toca instrumental no filme, mas só essa, então, tipo, tá muito solta, assim. Quando começou a tocar, eu falei, não é possível, que eu tô tendo um derrame agora. Uma instrumental de Nightmare aqui, é muito surreal. E além disso, tocaram, eu acho que foram três, agora a memória é foda, né? Mas foram três músicas de personagem. Essas músicas que tem os álbuns, que só existem nesses álbuns, né? Que era uma coisa que acontecia mais nos anos 90, né? Acho que hoje em dia não acontece muito mais, né? Eu acho que até acontece, mas talvez menos. Menos, né? É. Mas que é tipo, como publicidade, né? Como marketing, né? Como coisa pro anime, a gente lança um CD com os personagens cantando músicas originais, que são geralmente, né? Músicas temáticas daquele personagem, mas que não tem nenhuma relação, geralmente, né? Não tem relação com a trilha ou as músicas que tocam no anime. E o Rokusho tem um bocado, assim, ele tem algumas dúzias desse tipo de música. E eles tocaram algumas das melhores. Tocaram Wild Wind, que é um dueto do Hiei Kurama. Tocaram Dead or Alive, que é uma música que eu adoro cantar no karaokê. Inclusive, a gente fez um Professor Tengu dela, que verdade. É uma música do Yusuke. E, se eu não me engano, tocaram, eu acho que foi ou Alright ou Fire, que é uma outra música do Yusuke também. Mas foram essas três. Fire é meio deep cut também, então, né? Pois é. Não, essas três são extremamente deep cut. Nunca esperaria que eles fossem tocar elas. E o legal é, tipo, tem a orquestra, né? E tinham dois cantores, né? Tinha um cara mais velho, assim, que cantava a maioria das músicas, que a maioria ele liderava. E uma menina, que eu depois fui descobrir que é uma cantora aí de Instagram, TikTok, canta versões de músicas de anime, assim, e tudo mais. E ela tá acompanhando esses shows, né? Como convidada, assim. E os dois cantam super bem, cantando japonês direitinho, assim, as letras direitinho, assim. E eu fiquei, pô, eu fiquei orgulhoso, sabe? Fiquei, caralho, que foda! Os caras realmente aprenderam essas músicas de picante pra caralho que, sei lá, só eu e o Tengu conhece, assim, sabe? E muitas, pelo que você tá falando. Muito, foi tipo, acho que foram quase 2 horas de show. Nossa, foi longo, né? Que legal! Completo pra caralho! Foi super completo. A única coisa ruim, assim, é que dava pra ver que todo mundo muito talentoso, tanto da banda, quanto da orquestra, quanto dos cantores e tudo mais, mais. Mas, nossa, mixagem de som era apenas uma sugestão, assim, sabe? Era apenas uma ideia nos nossos corações, assim, porque mal dava pra ouvir a voz da menina quando ela cantava. Que triste. A mixagem dos instrumentos de corda versus os de metais, assim, não tava, né? E a bateria no fundo, aquele barulhaço de bateria, assim, abafando tudo. É. Então, assim, era um esforço pra você conseguir ouvir os pedaços da música, assim, e entender que eles estavam sendo tocados. Mas muito legal, assim. Agora, você contou durante nossos streams de Outer Wilds que teve um momento cringe no meio, assim. Não, teve. Teve alguns momentos cringe, porque, tipo, o pessoal da banda... É anime, né? Tem que ter momento cringe. Não, de fato. O pessoal da orquestra tava vestido como seres humanos normais, né? A menina cantora, ela tava, tipo, de uma roupa colegial, assim, mas, né, nada demais também. Mas até, era, tipo, a Keiko? Então, eu até achei estranho que não foi, tipo, Keiko. Talvez, né, numa próxima aí seria legal se fosse. Mas, com assim, as cores da Keiko. Vai ver como o fundo é improvisado pra essas várias apresentações, talvez ela foi com música mais geral. Eu acho que era uma roupa que ela já tinha, provavelmente. Mas o pessoal da banda, eu acho que todos, acho que tirando o baixista, na verdade, vieram com cosplay. Então, o tecladista, que eu acho que é o líder da banda, ele tava de Coema, com chapéuzinho e chupeta, assim, e o guitarrista tava de Karasu, né, o cara que luta contra o Kurama no Torneio das Trevas de máscara e cabelo comprido e tal. E aí teve uma hora que foram tocar o tema do Kurama, e aí o cantor, que tinha terminado de cantar a música, ele falou, pra essa próxima música aqui, ó, vamos chamar os Kuramas da plateia pra subir no palco, e tinha algumas pessoas cosplayadas especificamente de Kurama. Ah, o único cosplay que eu vi as pessoas fazendo foi o de Kurama. Tinha uns 3 Kuramas normais e um Kurama Yoko, assim. Acho que, tipo, entre caras e moças, né? Mas tudo assim, obviamente, tudo 30 mais, né? Tudo a minha idade. Claro, óbvio. Obviamente. 40 mais até. 30 até novo pra essa apresentação. Exato. E eu fiquei assim, não faz isso, moço. O que você tá fazendo? Primeiro, porque eu pensei assim, se eu tivesse de cosplay de Kurama, eu não subiria nem fudendo. Tipo, então, já vai ser, se ninguém subir, já vai ser péssimo, porque venha todo mundo e ninguém sobe, já vai ser um climaço triste pra caralho. E se subir, o que que eles vão fazer lá? Vai ser uma música instrumental de 3 minutos, eles vão ficar dançando? Que ideia é essa? E aí, eles subiram e foi isso que aconteceu, eles não sabiam o que fazer. Eles ficaram parados olhando assim, meio tipo, esperando a música acabar. E aí a Kurama Yoko, que era a mais saidinha assim, ela começou a ficar brigandinho com o guitarrista, que era o Karasu. Então ela ficou pegando o chicotinho dela e batendo assim, sabe? E ele meio entrando na brincadeira, meio tentando tocar a porra da música. Ele tava tentando tocar. E foi um momento muito especial. Mas melhor assim do que, as outras opções. É, realmente. Foram eles que pediram por isso. Não pode reclamar. Não, eles se dispuseram a isso. Ai, eu vou morrer. Nossa, foi dolorido. E também no começo, assim, não foi cringe, não, mas o cara de Coema, ele... Eles tentaram fazer algumas piadinhas com frases famosas, assim, sabe? Tipo... Ah, eu sou Toguro. É, sei lá, eu não vou lembrar exatamente agora o que eles rapadura falaram. É doce, mas não é mole, com não. Com certeza teve um rapadura é doce, mas não é mole, não. Com certeza. E aí, ele meio que conversou com a plateia no começo, assim, né? E ele jogou alguns ovos na plateia, que eu acho que eram ovos de plástico. Que dentro, em algum dos ovos, tinha um convite pro show do One Piece, que aconteceria na frente. Então ele jogou vários ovos assim, eu, né, não peguei nenhum, obviamente, muito triste. Mas não foi dessa vez que eu peguei no ovo do Coema. Mas teve alguns momentinhos meio cringe, assim. Mas foi legal, então. Não, foi muito legal. Foi muito, superou muito as minhas expectativas. A Clarice também gostou, tipo, ela não é familiarizada com, né, fora as aberturas e tal, assim. Ela assistiu o Rock Show, né, mas ela não tem um carinho especial pela parte musical, nem nada. Mas ela gostou, tipo, acho que muito por conta, né, bem feitinho. Você via que tinha um esforço ali, todo mundo talentoso, né? Ver música ao vivo é maneiro, né? Você vê uma banda se juntando. Sentir a vibração da música no corpo, então, assim, né? É legal. É só realmente pra próxima uma mixagem, assim. E achei engraçado que quando eu comprei, né, eu tentei pegar o melhor lugar possível e ainda comprei a parada bônus que tinha. Tinha um ingresso VIP, sei lá, que tinha uns brindes, né? E eu não sabia também o que seriam os brindes, né? Uau. E aí na saída... Aí o brinde era você subir no palco pra dançar! Na saída tinha uma lojinha que tava vendendo... Era coisas mais dos outros shows, eu acho. Tipo, tinha coisa de Cavaleiro, tinha coisa de Dragon Ball e tal. Mas eu ganhei uma camiseta com coisa de Hyokusho, assim, e uma temática musical que eles fizeram. Obviamente eles não têm os direitos sobre essas imagens que eles usaram, mas tudo bem. Mas é uma camiseta única de Hyokusho, que pouquíssima gente no mundo tem. É. Obviamente nem chega perto de me servir. Uma palheta com o loginho do show, assim, e um posterzinho, tipo, A4, assim, muito chumbreguinha. Mas, assim, eu achei charmoso a vibe meio artesanal de tudo, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem baixa renda, assim, e não lotou, obviamente, tipo, quem é fã de Rock Show, né? Como é que você vai juntar esse pessoal? Se eles tivessem anunciado no Jogabilidade, teria lotado. Obviamente, algumas pessoas me reconheceram. Ah, mas cara, óbvio. E tiraram foto, porque, tipo, o fã de Rock Show, ele sente o cheiro. No Meninas Malvadas, reconheceram eu e o Sushi, vieram lá de longe pra falar com a gente. Mas o... Aí o estrelato, gente. É foda, né? Ser famoso, né? Muito difícil. Mas, assim, foi muito legal. A última coisa, quando tava saindo também, né? Um cara que tava atrás de mim, ele foi conversar com os caras da mesa de mixagem de som no fundo. E eu pensei, será que ele vai reclamar da mixagem de som? Não. Ele foi dizer que pra próxima tinha que ter a música Yusuke Power Up e Seishin no Shori, que são duas músicas que realmente fez falta. Mas o que que o cara da mixagem de som tem a ver com isso? O cara chegou e falou assim, tem que ter essas duas palavras em japonês aqui. E o cara só falou, claro, meu senhor, óbvio, sim, com certeza. E o foda é que o pessoal da mixagem deve ser do teatro, não é nem da banda. É, provavelmente. É. Provavelmente é do teatro. Porra. Então, realmente... Caralho. Foda-se. Mas foi charmosinho, foi legal, foi divertido. Que bom. Que legal. Por falar em anime, então, já que a gente tá nesse assunto... Pois é, pesado. Queria falar rapidamente de alguns animes que eu tô assistindo, né? Agora que eu descobri o advento do baixar anime no celular e assistir na academia. Uau! Você assiste entre as... Eu vejo mais enquanto eu tô fazendo cardio. Eu deixo o celular apoiadinho lá enquanto eu faço. Isso. E às vezes, se eu tô muito entretido com alguma coisa, eu baixo um segundo episódio pra assistir entre as séries da musculação. Tentar falar rápido de alguns animes e um pouco mais com profundidade de um deles. Eu tô assistindo, primeiro, Witch Watch, que é um mangá da Jump que tá fazendo muito sucesso, e que eu ouvi falar, a galera falando que é muito bom, muito bom, muito engraçado, e de fato é engraçado pra caralho. Tem uma menina e um menino, a menina ela é aprendiz de bruxa, e ela vai pro exterior estudar bruxaria, e aí ela volta, e o cara, ele meio que faz parte de uma família que protege bruxas, basicamente, guarda-costas. Ele é uma família de Oni, né? De Onis, isso, ele é um Oni. E aí, o lance é, a menina tá voltando, e ele tem que começar o trabalho dele de proteger a menina. Só que, tipo, a menina só faz merda. Ela chega na casa, tipo, dando um mortal e quebrando a janela, assim. Uhum. Ela quebra a janela, ela dá um mortal no ar e já cai, tipo, baixando a cabeça, tipo, pedindo desculpas, tá ligado? E o cara olhando pro infinito e falando, caralho, que merda que tá acontecendo com a minha vida agora. E ela vai fazer um feitiço pra consertar a janela. E ela fala, pega aí um objeto que você gosta bastante. Aí ele, tá bom. Ele pega, essa aqui é a minha caneca especial, gosto muito dela, tenho desde criança. Ela, tá bom, vou fazer aqui o feitiço pra consertar a janela. Aí, tipo, pã, consertar a janela. Só que quebra a caneca. Então, tipo, é uma série sobre a menina fazendo altas merdas com magia e é muito, muito, muito engraçado. Essa saiu até o terceiro episódio, recomendo bastante, assim, eu fazendo esteira e assistindo essa porra, eu quase caí umas 3 vezes, assim. Eu quase caí uma vez por episódio porque eu tô rindo e não consigo andar direito. É bem engraçado. Tem uma piada com o Gon Adulto. Tem a piada com o Gon Adulto, sim. Tem várias piadinhas referenciais a coisa da Jump. Meta piadas. Assim. É bem divertido. Eu assisti porque no segundo episódio ele faz café. Ele faz café. Eu vi o pessoal compartilhando a cena do café. Aí eu, nossa, ele usa o mesmo moedor manual que eu. Aí, ó, tá vendo? Então, recomendo. E a outra coisa que eu sei desse anime é que a abertura foi dirigida pelo Megumi Shitani, que fez aquela abertura, que é a melhor abertura de todos os tempos dos animes, que foi a penúltima. A do Aço. Do Aço. Parece que a direção foi, copia, mas não faz igual. Porque parece muito tipo, em cores, assim, sim. conceito, mas também é uma baita abertura, né? Muito, muito legal. Então, recomendo o Witch Watch. Segunda coisa, é um anime que chama, como é que é? Roku wa Reji no Otashinami? Deste? Que em inglês é tipo, Rock is a Lady's... Modesty, que é um anime sobre uma menina que vai estudar em um colégio de super ricaças, um colégio só de meninas, de ultra ricaças, e ela secretamente é meio caipira, assim, então ela finge que ela é uma lady, que ela é toda gentil, que ela é toda... É família busca pé, isso aí? Meio que isso. É Mean Girls. Né? É. E aí ela tá lá porque ela quer ser a Noble Maiden, que é a mina lady rica mais pica de todas. E só que aí um dia ela tromba com uma outra menina. Regina George. Que ela é tipo, ela é perfeita, bonita, ela é tudo incrível, eu não sei o quê. Só que, o que acontece? Essa outra menina, ela deixa cair uma palheta com uma caveirinha. E aí, a menina descobre, a protagonista descobre que, fora das aulas, essa menina que é perfeita vai pra um prédio antigo do colégio pra tocar bateria. E ela toca altas baterias de metal, assim. Por que ela tem uma palheta? Se ela toca bateria? Não sei, não explicaram ainda. Ah. É um plot twist. É um plot twist. E aí, ela convida a protagonista pra tocar guitarra, fazer uma session com ela, tocar guitarra junto. Porque aparentemente ela toca guitarra. E aí, tipo, rola todo um lance de comédia e drama, porque você descobre que a protagonista, a mãe dela se casou com um cara muito rico. É por isso que ela tá naquele colégio. Só que tanto a mãe quanto ela são meio que mal vistas e maltratadas pela sociedade dos ricos. Uhum. Por isso ela quer ser a mina rica muito pica da escola pra meio que dar uma vida mais tranquila pra mãe dela. Ao mesmo tempo, tem flashbacks que mostram que, tipo, o pai dela era um roqueiro. E ela tocava guitarra quando era criança. Só que, tipo, ela meio que abandonou o sonho de tocar guitarra pra tentar dar uma vida melhor pra mãe, assim. Então tem todo o lance de, tipo, ela quer muito voltar a tocar guitarra. E a menina da bateria fica provocando ela, falando: caralho, você toca muito mal, você é muito tosca, sai daqui, sobe na minha frente. Só que aí no dia seguinte ela vem, tipo: ih, quando é que a gente vai tocar de novo? Relação abusiva, isso. É, exato. Muito legal, muito legal. Acho que tá no terceiro ou quarto episódio. Recomendo bastante. Mas o que eu queria falar mais mesmo é da famosa, a esperada, até polêmica, talvez, nova série de Gundam que tá rolando, né? Ah. Que é o Gundam G-Quax. É assim que se pronuncia? É G-Quax. É G-Q-U-U-U-U. Eu não sei quantos U são. U-U-U-U-X. Acho que no anime eles falam de Quax mesmo. É de Quax. É Quax? Quax. Ok. É o G-Quax, que é a série de Gundam, que foi noticiada, né, como, é o Gundam do Hideaki Anno, né, que é o cara do Evangelion. E não é bem assim, né, pra começo de conversa. Ela é uma série feita pela Sunrise, em parceria com o Estúdio Kara, que é o estúdio do Hideaki Anno, e ele escreveu o conceito básico da história, né, então não é que ele tá dirigindo, não é que ele tá escrevendo, ele fez o conceito, né. É como se fosse, quase como se fosse Shin Gundam do Anno. Assim como tem o Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, Shin Godzilla e o Shin Evangelion, né, ele é meio como se fosse o Shin Gundam. Mas com menos participação. Com menos participação. É, seria, o conceito. É tipo quando o Akira Toriyama escreve a premissa. Ou tipo o filme de One Piece. A Oda escreveu a premissa, mas quem faz mesmo, né? É a galera, a equipe própria do filme, né? E a galera própria mesmo que tá fazendo essa série de Gundam nova. Tengu, o designer dos Evangelions, dos mechas, ele tá participando. Eu acho que não é o mesmo designer. Porque o Gundam. Você vai falar da premissa, mas existe o Gundam 78 aqui. Uh-huh. O Gundam original. Sim. Ele tá com um design mais orgânico. Que lembra um pouquinho o estilo do Evangelho. Lembra um pouco, né? Mas eu não sei se é o mesmo designer, não. Eu não fui, não fui atrás de olhar. Mas, de fato, qual é a premissa, então, do G-Quax? Ele se passa em um mundo paralelo, um mundo alternativo, certo? Em que Zeon ganhou a Guerra de Wano. E se você não sabe do que eu tô falando, talvez essa série não seja pra você. O que é um problema. É um dos problemas que eu vejo na série. O lance é, aconteceu algo na história que eles não explicaram ainda o quê. Acho que o último episódio que saiu foi o quarto, a esta altura, né? Mas o que acontece? O começo do primeiro Gundam tá tendo um ataque numa colônia, tem um projeto que é o Projeto V, que é o projeto do Gundam original, do Mobile Suit, né, do robô do Gundam. E aí, o Amuro, que é o protagonista do Gundam, tá lá fugindo, escapando, e aí ele meio que faz um desvio na estrada e acaba encontrando o Gundam e sobe nele, pilota o Gundam e derruba os robôs inimigos que estão lá, e aí começa a história. Basicamente é isso. No G-Quax, quem encontra o Gundam original é o Char. Ele encontra o Gundam, pilota e faz o zaralho, assim. Ele destrói parte da White Base original, ele mata os outros Mobile Suits que aparecem pra combater. Então, a partir daí... O Amuro vive? Então, o Amuro não aparece. Ah, não. Será que ele morreu no ataque? Um dos mistérios é, cadê o Amuro? Ninguém sabe onde tá o Amuro. É. E o Char, esse trecho do Char, todo dele pilotando, são cenas dos episódios originais, só que ele meio que satirizando, porque, por exemplo, é muito engraçado porque o Amuro, ele meio que vai aprendendo acidentalmente a pilotar o Gundam no Gundam original, no primeiro episódio, né? Então a luta é meio troncha, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá meio que puxando a alavanca e apertando o botão. Uhum. O Char, ele já é um piloto experiente, mas ele nunca pilotou esse. Uhum. Ele entra e ele fala, tem uma metralhadora na cabeça, tem uma espada, só o quê? Vamos testar como é que funciona? Então ele tem essa premissa de ser alguém testando os limites do mecha, replicando as cenas do original, só que a ideia, em vez de ser alguém tropeçando nos botões, é alguém meio que aprendendo conscientemente a pilotar, e tudo que o Char faz, ele meio que dá uma cutucada, tipo, nossa, essa é a primeira luta de um Gundam, que parada paia, né? Aí ele, sei lá, vai usar a espada, nossa, que negócio meio sem graça. Ele vai meio que lutando assim e falando, nosso design é meio feio. Eu não lembro agora exatamente, mas ele vai meio que dando umas alfinetadas. Eu acho que até ele comenta, tipo, não preciso de manual pra pilotar esse negócio, sendo que o Amuro literalmente pega o manual do Gundam e abre no colo pra ver como é que pilota, né? O original. Peraí, o que você falou que ele usa cenas do original? Então, na verdade, assim, o segundo episódio, que assim, vamos lá, O Dicox, ele foi exibido pela primeira vez no Japão, no cinema, como um filme que eram 3 episódios de uma vez só. Entendi. Né? E ele abre com um flashback. Na série eles inverteram a ordem dos eventos. Esse flashback, que é o episódio 2 da série, ele é quase uma, entre aspas, refilmagem do primeiro episódio, evento por evento, só que desse universo alternativo. Mas com o estilo de animação moderno? Moderno. É. Tipo, são as mesmas cenas reanimadas do estilo moderno. Entendi. Exato. Então, é meio que os mesmos acontecimentos, só que redesenhado, mas usando efeito sonoro da época. Isso. Eu achei muito legal. É muito legal. Até o intervalinho que tem no meio, né, que aparece o título do anime, não sei o quê, é a mesma musiquinha e o mesmo som do 79, assim, é igualzinho. É, vendo na Crunchyroll, não tem comercial, mas eles fazem a ceninha, né? Full Metal Alchemist. Isso. E é uma coisa legal, porque, né, acontece que o Char vira o piloto do Gundam. O que que eles fazem? Pintam o Gundam de vermelho. Então tem o Gundam branco, que é o G-Quax, e o Gundam vermelho, que é o RX-78. Mas rola alguma coisa, algum evento meio catastrófico, assim, o Char e o Gundam vermelho desaparecem. Em momentos finais da guerra, assim, né? É na batalha que encerra a guerra, ele desaparece. Ele some. No começo do G-Quax, tem uma galera de Zion procurando o Char. Que, tipo, onde ele foi parar, ninguém sabe. Nas colônias, tem um lance de rinha de robô ilegal. Só que rola um lance de proibição. Os robôs precisam de um tipo de chip especial, ou de, parece um HD, quando eles mostram na série, né? Que são, tipo, instruções de combate. Não dá pro robô lutar se não tiver essas instruções de combate. E aí, numa das colônias, você tem a Machu, que é a protagonista. Então, a Machu acaba encontrando um dessas HD com instruções de combate, e acaba encontrando o G-Quax numa dessas equipes de rinha de mecha underground. Acaba por pilotar o G-Quax, e acaba por, provavelmente, descobrir que é Newtype. E eles encontram também, o Gundam vermelho aparece também no meio dessa luta. Newtype são os novos humanos. São os novos humanos que nasceram no espaço. Isso. Né? Que tem o poder de meio que sim se comunicar sem palavras, buscando uma compreensão mais profunda e mais completa entre as pessoas. O que é muito curioso, isso vai entrar no problema que imagino que você vai comentar daqui a pouco. Todas essas relações com o Gundam original, ele não se dá o trabalho de aprofundar. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, foda-se. É. Então, tipo, a parada do Newtype, eles ficam citando o Newtype direto, e eu sei o que é Newtype porque eu assisti o Gundam original. Quem não sabe, foda-se. Eu sinto que foi, assim, talvez não no mesmo nível, né? Mas quando a gente assistiu o Origin, eu senti que tinha um pouco disso também. Especificamente com o Newtype, né? Que, tipo, eles começam a introduzir alguns personagens que têm algum poder, mas eles não aprofundam muito, né? Mas eu acho que porque vai aprofundar no anime, né? Já que ele é um prequel, né? Então ele dá só uma pincelada. Exato. Inclusive, saudades do Gundam Zero lá, foi muito legal. Mas acho que o problema maior, e um problema que eu tô tendo com a série até agora, é que ela se apoia muito mais em referências à obra original do que tenta fazer uma coisa própria dela. Sim. Até agora, senti, sabe? É porque é estranho, né? Porque essa premissa, tipo, o Char pega o Gundam, né? Seria um ponto de partida pra uma história nova muito interessante, né? Sim, sim. Mas não é completamente nova a história? Ela é, mas é tipo, é essa referência aqui, hein? Entendi. Aí essa referência aqui, hein? Você lembra desse boneco aqui que apareceu em um episódio do Gundam original? Tá ligado? Ele é muito, tipo, dando cutucadinhas e referenciazinhas a coisas do original que não necessariamente tornam a história mais interessante ou avançam a trama. Inclusive, eu acho que tem luta demais. O episódio 4, ele foi bem legal. O mini plot contido naquele episódio foi bem legal, mas acho que eles perdem muito tempo nas lutinhas e menos tempo no drama. Que, assim, pra mim, você vai pra Gundam pra ver drama. Óbvio. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, robô, né? Mas, enfim. E eu acho que eles estão muito dependendo dessa muleta de lutinha e de referências ao original do que tentando fazer uma coisa própria, um drama próprio. Episódio 3, achei bem fraco nesse sentido, especialmente por isso. Episódio 4, faz uma coisa muito legal, então assim, vamos ver. Mas eu acho que concordo com o que o Sushi falou, que é, eu acho que talvez, se você não tem background nenhum, zero de Gundam, talvez você não curta muito, assim. Eu queria ouvir de pessoas que não conhecem pra falar, não é bem assim, ou tipo, realmente eu assisti e pra mim foi meio que, tipo, qualquer coisa. Mas eu tenho essa impressão, sabe? De que ele é muito pra quem conhece, pra quem pelo menos assistiu o primeiro Gundam. Ele é o primeiro Gundam desde o Bruxa de Mercúrio? Sim. Né? Então, mas talvez seja isso, né? É recente, né? Não, tem ele uns 3, 4 anos. É, né? Por aí. É? Ele é da pandemia, o último Mercúrio. Não é possível. É porque, me parece, então, eles fazem um pra eles, um pra gente, né? Um pro fã, um pro novo fã. Então, é engraçado porque eles estavam fazendo uma divisão meio que assim antes. Séries de TV originais, 100% contidas. Filmes e OVAs, coisas de Universal Century. Então, eles estão, acho que, buscando aí um meio termo, parece, né? Isso parece ser nem original, nem Universal Century. Meio nem cá, nem lá. É. E há de ser visto se vai funcionar ou não. Eu acho que, pra mim, eu tomei em cima do muro ainda. Tá legal. Em cima do amuro? Quem tá em cima do amuro é o Char, né? Opa! É por isso que o Char desapareceu. Ele é muito... Tá lá, plau, plau, plau. Eu tô gostando, mas eu sinto que... Eu não vi o quarto ainda, só vi os três primeiros episódios. Eu sinto que a história parece que não foi pra lugar nenhum ainda. Sim, sim. Parece que ela tá construindo, construindo, construindo, construindo. Eu vejo um potencial no horizonte, tipo a protagonista. Ela parece ter um negócio que a gente não entende dela ainda. Sim. Que o primeiro episódio dela, você já saca que ela entende mais do que uma pessoa normal entenderia de algumas coisas. É, e ela claramente é new type. É, e é claramente ela é new type. Uhum. Ela não, talvez não saiba o que é isso, mas ela é. Sim. Ela me parece estar escondendo alguma coisa que a gente não sabe no momento, talvez coisa da família dela. Uhum. No terceiro episódio a gente vê a mãe dela, mas a gente não sabe que a mãe dela trabalha, o que ela faz. Talvez tenha alguma coisa a ver com a produção dos Gandas, alguma pesquisa de alguma coisa. Uhum. É, e tal. No momento eu tô, ok, tá divertido de assistir. Não sei se eu tô achando foda, uhum, mas eu tô curioso no futuro. Vamos ver se vinga depois. Mas eu fico com aquele medo de, putz, a bruxinha de Mercúrio começa muito bem, mas vai desandando. E cai, né? É, eu não curto tanto o final. Sim, sim. A segunda metade pra mim é mais fraca. É mais fraca. É mais fraca que a primeira. Mas o negócio é, eu tava pesquisando aqui, Tengu, só pra confirmar, o designer dos mechas é o mesmo do Evangelho. Ah, é o mesmo? Legal. É, o G. Cooks é o cara do Evangelho, uh-huh, por exemplo. Uh-huh. E uma coisa que eu queria falar que, quando eu vi os primeiros trailers, as primeiras imagens, eu fiquei bem reticente em relação a isso, é o character designer, quem fez o design dos personagens, foi Taki, que é a pessoa que faz os designers de Pokémon. Pode, caralho, agora que você falou. E eu não gosto dos personagens de Pokémon. Eu não gosto muito também. E quando eu vi, eu fiquei, putz. Ah, peraí, os personagens do jogo, do anime? É, de tudo. Ah? Aqui do anime, maior parte do jogo, né? É, agora eles deram uma unificada. De pessoas. Porque, por exemplo, o anime de Pokémon mudou muito, né? Exato, do moderno. Design dos personagens modernos. Eu acho mó legal. Porque eu acho muito, sei lá, uns coloridos exagerados que eu não gosto tanto, assim. Tipo, sei lá, o Shield Sword lá, que o carinha tá, sei lá, o boné, cabelão, jaqueta no ombro. Eu não sei, eu olho o personagem, eu acho tão exagerado os personagens. Ah, tá. Então eu tô falando do jogo. Eu tô imaginando o anime do Pokémon. Ele faz os dois. É porque o anime do Pokémon não parece os dois. Não, mas hoje em dia mudou bastante. Então, o anime do Pokémon hoje em dia é muito diferente, mas não é parecido com os jogos. Mas tem os personagens dos jogos. Mas no anime é um pouco diferente. Não, mas não, com o mesmo design. Tem praticamente o mesmo design. Tipo, ó, por exemplo, esses personagens do jogo mais recente. É o mesmo design? Sim. Eu não gosto dos designs ainda então, desse daí. Eu não sou tão fã do design dele. Sim, eu gosto. Eu gosto. Eu não diria que esse daí é o design do anime, mas quando talvez eu seja maluco. Eu vi que ia ser ele, fiquei... Mas vendo em movimento, pô, tá bonito pra caralho. Sim. É um anime bem bonito, de modo geral. Eu tô achando ele muito bonito. É. Você sabe se no Japão ele tá sendo bem quisto? Não sei. Não sei como é que tá a repercussão dele, não. Eu gosto muito do design dos robôs. Acho bem legal. Nossa, o plastic model do G-Quax, é muito bonito. É bem bonito. Esperando sair um grande... Significa alguma coisa, G-Quax? Então, existem teorias. Porque no anime eles falam que é um... Primeiro Gundam Pato. Exato, é o que eu pensei. G-Quax. Quax. Que é um codinome de projeto, né? Não é um nome final dele. Então, assim, existem teorias pelo que pode significar, mas vamos ver. É quando você vai chamar G-Wii U. É quântico, isso. Viagem interdimensional. Você vai ver vários... Eu tô tirando uma coisa aqui, tá? Você vai ver várias dimensões gigantes do universo. É o filme do Flash. Pra cada dimensão do Universal Center. Vai ser isso. Exato. É isso daí mesmo. Vai ser isso. É, mas, enfim, o G-Quax, tamo vendo aí. Eu convido você a assistir e dizer o que você tá achando. Porque eu realmente tenho essa curiosidade de saber se é uma série que funciona pra quem não conhece Gundam. Eu queria muito saber. Assunto principal, e que eu acho uma loucura que a gente não esteja falando disso, nesse momento, que a gente não faça todos os nossos podcasts em relação a isso, sabe? Porque é a febre da garotada, entendeu? Por que que a gente não tá falando aqui de Minecraft, o filme? Ah, solta a galinha viva! História Chicken viva. Jockey! Ah, pula aí, quebra o cinema! E aí, se enforca no meio da sessão! Ah, que engraçado! É, pra quem não sabe, né, tem um pessoal que tava ficando maluco no filme. Isso pegou no Brasil ou foi só coisa dos Estados Unidos mesmo? Eu espero que tenha sido só nos Estados Unidos. Na sessão que eu fui, é que eu fui ver também na pré-estreia, né? O filme do Minecraft. Porque o meu namorado ama Minecraft, então... E foi antes dos memes, né? Exato, é. Apesar de que esse meme era do trailer já. Não, mas do pessoal fazer estrago no cinema. Ah, ok. Mas o Chicken Jockey era o que já aparecia no trailer. Mas eu fui ver, então, o filme do Minecraft. E qual não foi a minha surpresa? Eu gostei. Olha só. Por que que eu gostei? Porque era que eu só imaginava que fosse ser mesmo. É um filme muito Sessão da Tarde. É um filme bem Gen Z, bora, bora, bora, bora. Não para pra respirar. Não tem história, só acontecimentos. Exato, não tem história, só acontecimentos. É igual o meu pai fazia, já contei essa história, que o meu pai fazia na época que ele alugava filme, na época de VHS. E alugava, sei lá, filme de ação. Diálogo ele corria e só assistia as ações. Caralho. Era um homem à frente do seu tempo. É. Um Gen Z de antigamente. Isso. Então ele é um filme Sessão da Tarde. Eu achei o ritmo dele mais lento do que Mario, porque Mario é muito rápido, não tem tempo. Esse daí é muito rápido, mas eu acho que ele tem um tempinho pra você dar uma respiradinha. Ele é muito bobo, ele é muito infantil, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele foi feito com conhecimento, sabe? Eles sabiam o que eles estavam fazendo ali. Tem umas homenagens muito bonitinhas, por exemplo. Tem um momento que vocês devem ter visto, não sei se vocês viram na internet, mas tem uma homenagem a um streamer de Minecraft que faleceu recentemente dentro do filme. Tem várias coisinhas de Minecraft que, se eu entendo Minecraft, eu vou entender esse daqui. E o Monark não aparece, não? Aparece, é o vilão do filme. ele é o Jack Black. Exato. Eu vi uma ceninha que eu ri genuinamente, que tem uma mulher com um vilageiro no restaurante. E aí a garçonete chega e pergunta assim: "Are you finished?" Tipo, vocês acabaram? E aí ela responde: "Não, acho que ele é sueco." Isso, porque ele fica falando, eu não entendi o que ele fala, entendeu? Porque finish é finlandês. Finlandês, exato. Ou vocês terminaram? Inclusive, tem umas piadas muito boas nesse sentido, porque o filme é um isekai. O menino vai cair dentro do mundo Minecraft e blá blá. Só que aí tem esse mini plot que é um villager do Minecraft, um NPC do Minecraft, vem pro nosso mundo e começa a ter um date com essa mulher mais velha. Essa parte é muito engraçada. A cena pós-crédito é muito engraçada. Eu caguei de rir. É muito boa. É tipo as piadas do Sonic, Sonic 3, legitimamente muito boas. Sim, sim. Então, tipo, fui surpreendido nessa parte. A ação é bem qualquer coisa. Nossa, a coreografia é nada a ver. Assim, nada a ver. Mas, por exemplo, o Jack Black e o Jason Momoa, engraçados. Eles têm muita... química? Muita piada de romance entre os dois. Uh-huh. Os dois são um casal lá. É legal. É bonitinho. Eu sei que eles fazem um 69 no filme. Exato. Eles fazem um 69 no filme. Muito engraçado também. Mas achei muito bonitinho. Não é, tipo... Não é nada ofensivo de ruim, sabe? Achei ele um bom filme de Sessão da Tarde, um filme básico, acho que a criançada já gostou. Ele entendeu pra que público ele tava vendendo aquele filme, deu super certo, eu achei bem legal, me diverti, sabe? Eu acho que eu gostei mais do que o Luca. É, porque eu acho que ele provavelmente queria algo que fosse mais fiel, né? Exato, ele queria mais Minecraft, mais referência. Algo que até levasse mais a sério, né? Exato, ele queria Herobrine e tudo mais, e até tem uma referência ao Herobrine no filme. Eu nem sei o que é isso, tá? Só pra... Não precisa explicar, mas... Não vou explicar o que é isso, gente. Um dia eu vou te explicar. A gente faz um podcast sobre lore de Minecraft. Exato, é uma lore importante Minecraft. Mudou a vida de muita gente. Mas assim, um absoluto fenômeno esse filme. Acho que nem as pessoas mais otimistas imaginariam que... Porque assim, quando surgiu o primeiro trailer, a resposta foi bem negativa. E aos poucos o pessoal foi meio que ironicamente transformando em memes e tudo mais e abraçando a ideia, né? Só que eu acho que mesmo, tipo... Acho que até essas pessoas que começaram a abraçar os memes, os trailers e tudo mais, quando foram assistir, acharam que ia ver uma coisa ironicamente. Tipo, vai ser meio ruim ironicamente. Mas tipo, as pessoas estão amando esse filme, assim. Ele é super bem feito. Esse cara, ele não é nada excepcional, mas ele é bem feito. E uma coisa que eles fazem aquela estética meio Minecraft realista, né? Sim, sim. E eu acho que ficou bom no filme. Eu acho que se fosse, como são os atores em carne e osso ali no mundo Minecraft, quase o filme inteiro, eu acho que se fosse tudo muito cartunesco, ia ficar estranho. Eu acho que casa bem, no final das contas. Sei, sei. E acho que foi uma decisão acertada. Eu só queria criticar aqui o Rafa, porque ele roubou a nossa experiência de ir em grupo com a nossa comunidade assistir o Minecraft. Verdade. Ele assistiu antes. Verdade. Obrigado, Rafa. Quando sair em streaming, a gente podia assistir em live, hein, eu acho. Podemos, por favor, vamos assistir. Mas é meio assustador também essa parada do fenômeno do cinema, assim, né? Porque, tipo, o pessoal tá escalando de um jeito absurdo, né? Tem gente saindo ferida mesmo, real, assim. Não, é tipo um mosh pit, né? Que o pessoal tá fazendo porque, assim, no cinema. Eu acho engraçado, né? Na hora do que ele fala, todo mundo levanta e comemora e tudo mais, mas, tipo... É engraçado de longe, né? Exato. É engraçado lá e eu cá. Não, assim, eu acho que até se eu tivesse na sessão e fosse restrito a esses momentos específicos, eu acho que eu acharia engraçado também. Estão até pensando em fazer isso, né? Fazer sessões pra zoninha. É, então. Pra palhaçadinha. Tipo, né, num filme zoado, assim, que eu acho que esse tipo de atitude é meio que a vibe do filme, eu acharia ok. Eu não acho, porque, tipo, se eu tô indo numa sessão aleatória, eu quero assistir um filme de boa, acontece isso, eu ia ficar puto, e eu ia ficar puto também se eu fosse um pai levando um filho pro cinema e acontece essa porra, sabe? Então, porque o lance... Mas não, até porque, como o André falou, escalonou pro nível de loucura. É isso que eu tô falando. falando. Se fosse tipo assim, Chicken Jockey, todo mundo... Eu acho ok. O lance é, o pessoal começa a pular, levantar, jogar coisa, jogar sapato, aí, pipoca. E aí, refrigerante. Tipo, a sala fica um maluco, fica um nojo depois. E tipo, coitado, as pessoas têm que limpar essa porra depois. A próxima sessão começam, em 10 minutos, como é que eles começam a estragar as poltronas e jogar... Caralho, não, é de um nível absurdo. Teve um vídeo que ficou famoso que soltaram a galinha viva no cinema. É muito doido, como cara. É que a pessoa entrou com a galinha viva no cinema? Devia estar na mochila, sei lá. É Estados Unidos. É, né? Então assim, até um certo nível, eu acho maneiro essas manifestações do público quando nos momentos adequados, né? Tipo, quando a gente foi assistir o Vingadores Ultimato. Tipo, foi emocionante quando, né, todo mundo chega e tal, todo mundo... É, foi maneiro, pô. Mas o pessoal não sabe se conter, né? É, não sabe. A juventude, André, não dá mais. Não tem limite. Não dá mais a juventude. Mas eu quero ser só por um segundo aqui um velho gritando com a nuvem sobre velhos gritando na nuvem. O André até sabe o que eu vou falar. É de Intermedia. É, eles fizeram uma parada que, tipo, eu fiquei muito... Pra que isso, sabe? Que eles foram ver o filme... Com uma AK-47. Todo mundo que levantou, eles atiraram neles. Não, eles foram antes de estourar o meme. Ah, ok. Então, na sessão deles, não teve bagunça. E eles foram embora antes. Essa que é a parada. Eles foram ver o filme... E na hora que eles chegam no mundo do Minecraft, eles foram embora. E fizeram um vídeo falando sobre o filme. Não faz nada, filho da puta. Você foi embora cedo? Beleza, show, tranquilo. Mas pera, eles foram embora antes de entrar no mundo do Minecraft? Por quê? Porque eles não queriam ver. Então, não faz um vídeo, porra. É isso. Tipo, você embora no meio do filme, beleza, tudo bem, show. Você foi lá, você saiu de casa à toa, gastou combustível à toa, gastou seu dinheiro à toa e saiu com 30 minutos de filme, beleza, tranquilo, problema seu. Agora fazer um vídeo de 30 minutos falando da experiência de não ver o filme, eu achei nada a ver isso. É bem nada a ver mesmo. É um pouco nada a ver. Nossa, tipo, é um pouco realmente o idoso querendo provar um ponto e falhando miseravelmente, então, pra mim, né? Foi muito eles, tipo, eles já são um pouco isso, mas foi muito eles, tipo, o velho gritando com a nuvem e falando que, tipo, a gente sabia que o filme ia ser ruim, a gente chegou lá, ok, o filme é ruim, e foi embora. É tipo, porra. É. E uma curiosidade, o diretor do Minecraft é o diretor de Nacho Libre, que é legal. Olha aí, quem diria, é por isso que tem um momento que eles vão na prisão e liberam um Nacho que tava lá preso. Entendi. Não tem nenhum momento desse tipo. Coisa que eu quero puxar aqui, então, é uma série que eu falei pra vocês assistirem, mas acho que vocês não assistiram. Eu assisti, eu já tava assistindo antes de você, na verdade. Mentira, olha, eu falei pra ele assistir, ele tá falando, já tava vendo antes. É muito hipster, né, André? Eu vi 2 episódios só, por enquanto. Absurdo. Eu não vi. São quantos episódios? São 4. Ok. Que é a série Adolescência, da Netflix. Eu queria tentar falar dela sem spoilers, apesar de ser um pouco difícil. Acho que do primeiro episódio não tem como. Ah, então, mas aí que tá, se você... Ah, não tem como falar sem spoilers, né? É do primeiro episódio especificamente. Não, exato, principalmente porque eu acho que o final do primeiro episódio... Exato, é disso dita mesmo. Os outros 3 episódios. É, mas, bem, sem primeiro entrar, vamos tentar não entrar primeiro? Ela é uma série que a premissa dela é... Primeiro, ela é um plano-sequência, né? Do começo ao fim, é uma hora de plano-sequência. É, todos os episódios são plano-sequência do começo ao fim. Exato, né? E é plano-sequência real. Um outro momento ali que eles dão uma fakeada, tipo, no segundo episódio tem aquela parte da janela. Então, não é fakeada. No documentário. No documentário, mostra. Não é. Não tem vidro ali. O vidro é da pós-produção. Ah, achei que... Porque os que eu e a Clarice chamamos de héteros reagem, que é o Corridor Crew, eles detectaram um corte ali, mas talvez eles não tinham visto. Não teve corte. Ali é um momento que normalmente teria um corte. Sim, porque passa pelo vidro, né? Exato, passa por dentro do vidro. Mas aí, é claro, o vidro era efeito especial. Entendi. É porque, assim, é muito impressionante. Na verdade, assim, eu gosto da série, acho, né, a história, as atuações maneiras e tudo mais. Mas assim, eu ficava, caralho, o que é que tá acontecendo? Tipo assim, a câmera tá vindo assim, né? E aí, né, seguindo um personagem pelo chãozinho da escola e tudo mais. Aí ela começa a subir, tipo, e aí você pensa, em algum momento eles trocaram pra um drone. Colocaram a câmera num drone. A câmera começa a subir, voar por cima da cidade, assim. Aí ela vai andando, musiquinha tocando, ela desce no estacionamento. E aí, você não percebe quando alguém pegou a câmera de volta e tá seguindo agora em pé e continua a cena lá. E no fica, making off, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Que loucura. Tipo, a logística disso, sabe? A logística do segundo episódio, que é na escola. É, de você ter centenas de crianças, centenas, né, de crianças fazendo. E tem que ser, é um take, Tengu. Inclusive, eu acho que todos eles mostram no documentáriozinho. É tipo, ó, esse daqui a gente acertou no terceiro take. Então, tipo, alguns eles gravaram, sei lá, 40 minutos do episódio, errou. Teve que gravar tudo de novo. O último, se não me engano, foram 8 vezes. Foi um número meio alto, nossa, assim, de tentativas. E o último é pesado, né? De sentimento. Se você ser a pessoa que estragou o take, deve ser muito ruim. Caralho, né? Tá, o terceiro episódio, ele é o mais simples contido, de todos, porque ele é todo numa sala, praticamente. Sim. Só que esse menino que faz um dos principais, isso, é o primeiro papel da vida dele na televisão. E aí você vê, é ele e uma psicóloga conversando por uma hora de roteiro. Você fica, caramba, parabéns pra esse menino. São várias cenas, assim, de muita emoção, caralho, sabe? E de raiva. Transições entre sentimentos, né? Assim, exato. Nossa, então, tipo... É impressionante. E no geral, você pensa, o que muita gente pode falar é, pô, mas isso daí do plano sequência é uma firula. É só pra, né? Mas eu acho que é a melhor firula. Eu acho que não, André, porque eu acho que é uma série, quase que um thriller. Ela é uma série sobre suspense e tensão, em vários momentos. É extremamente tenso. E o plano sequência faz com que aquilo seja mais tenso. É, você não tem alívio, né? Você não tem um momento de... Você não tem respiro! De ver outra coisa, de, tipo, mudar o ritmo da situação, né? Tipo, a câmera tá encarando a cara de um personagem, você não tem o alívio daqui do corte, né? Exato, de cortar pra outro personagem. Não, vai pra um... Vamos supor que vai pra um corredor, que vai pra outro personagem que tá em outra sala, você não respira, né? Você tá vendo outro personagem andando e prestando atenção nas coisas, sei lá, fica um negócio tenso. E o quarto episódio, eu achei tão tenso. É, extremamente, Nossa, meu Deus, né? O quarto é o mais difícil de assistir, eu acho. Exato, tem momentos que é difícil de assistir, de tão tenso que eu acho que o plano sequência me deixava. E assim... E é um assunto pesado que a série trata. O menino é muito bom, mas nosso pai dele é muito bom também. O pai é o diretor e escritor da série. Ah, é? É ele. Caralho, pra mim, sabe o que que esse ator, sabe quando eu olho pra ele, no primeiro frame que ele apareceu na série, eu falei pra ele, caralho, é o maluco do Snatch Porcos e Diamantes? Mas é. Ela, quem? Tipo, o baixinho carrancudo? Tipo, pra mim, ele é aquilo, sabe? O alívio cômico. É. Ele é muito bom. Nossa, ele é bom. Muito bom. Nossa, então é que tá. O quarto episódio é muito sobre a família, né? E as consequências do que acontece nessa história pra aquela família, né? Que a vida deles acabou. É engraçado, né? Porque nenhum personagem aparece em todos os episódios. É. Né? Porque, tipo, o primeiro tem o núcleo dos policiais e do menino e da família. Isso. Aí o segundo é só a escola e os policiais, né? O menino e a família. O pai aparece no final, mas o menino não aparece. O terceiro é não tem família, não tem policial, é só o menino e a psicóloga. E o último é só a família, sem policiais, nem o menino. É. Como esse último é as consequências pra família, e aí que tá. E aí, esse é o episódio em que o pai atua, entendeu? E o final na atuação dele. Nossa, aquela. Final... Dele no quarto do. Nossa, puta que assim, pariu, é. Tanto que, André, isso pode ser um pouco spoiler se você quiser por uns 10 segundos aí. No começo, não sei se você viu, a série começa com a polícia invadindo a casa do menino. 8 da manhã, pá, arrombam a porta, rendem todo mundo, pegam a criança de 13 anos lá pra delegacia num camburão. Ele fala, caralho. No começo ele bota a mão assim na parede, né? No quarto dele, o papel de parede tá rasgado no formato de uma faca. E aí parece que ele tá segurando uma faca na mão, a faca de cabeça pra baixo. Na última cena do último episódio, que ele agacha, que o pai agacha na cama, bota o ursinho pra dormir, essa faca tá enfincada nas costas dele. No papel de parede. Tá enfincada nas costas do pai que tá simbolicamente, agarrado. Exato. Então, tipo... Essa cena é tão pesada, nossa. E é tipo, é um enterro, né, praticamente. Sim. Pô, acho a série muito bom. Acho que os assuntos que ela discute são extremamente importantes. Eu vi essa série de vieses diferentes, né? Que a mãe da Thalissa, sem querer falar muito da vida dela, ela é psicóloga. Então ela vira e mexe, ela tem que acompanhar coisas que estão na moda, porque as pessoas vão falar com ela e ela quer ter algo pra falar sobre. Eu recomendei a série pra minha psicóloga. E às vezes, por exemplo, ela vai, né, tem um paciente que é adolescente e gosta de anime. Ela vira pra Thalissa, me falaram desse anime aqui, sobre o que que é. Só pra eu saber, né, que é e coisa pra estar antenada. E às vezes é até importante pra entender o que a pessoa tá passando e coisa do tipo, né? Então, tipo, é uma série que vai ser importante pra mãe dela. Eu vi professores falando dessa série, como ele é importante pra falar dos adolescentes, né? Tem um ponto de vista lá de pais falando dessa série, que eu acho que, como eu só vi 2 episódios dos 4 até agora, a visão que eu tô tendo é como se fosse do velho gritando com a nuvem vendo a série. Sei. De que é aquela coisa que acontece na vida e a gente não percebe, de que, né, a gente não é mais adolescente, a gente sai desse núcleo de vivência, uhum, e a gente não sabe mais o que acontece no dia a dia de um, uhum, adolescente. É, o, né, adolescente, ele acaba criando a própria linguagem, né? Principalmente essa disparidade das gerações antes da internet com as depois da internet. Exato. Então, a gente ouve coisas, memes, a gente sabe que tem coisas que tão existem nos núcleos adolescentes, como, sei lá, Incel, Red Pill, esse Andrew tipo Tate. É, gente... Exato. E a série, ela drop names, né? Ela fala Andrew Tate, com todas as palavras. E a gente ouve sobre isso, mas acho que a série, ela coloca de uma forma tão real... Do meu ponto de vista, né? Sim, talvez, sim, talvez quem viva ali, um adolescente veja aquilo e fala, nossa, que parada pai, que não tem nada a ver, né? Exato. Mas aquele, sem dar spoilers, mas aquele diálogo que o filho tem com o policial, né? Na escola, foi uma parada meio que, tipo, eu me senti o pai dele, sem entender nada que tá acontecendo. Tipo, o filho tentando falar e o pai, tipo, o que você tá falando, cara? Não tô entendendo o que você tá falando. Ao mesmo tempo, assim, do pouco que eu sei, né? É isso aí mesmo, né? Tipo, a importância que essas coisas de... Internet. É, tipo, essa comunicação, né, não verbal através da internet, o bullying disfarçado, o peso que essa manosfera, né, essa cultura, sim, de incel e Andrew Tate e tudo mais tem tido sobre o menino jovem, né, o homem jovem. Né? Inclusive, não sei se você sabe, o diretor, que é o pai, ele escreveu e foi fazer essa série justamente porque, sei lá, era a terceira vez no ano que ele via notícias, uhum, de adolescentes matando meninas. Sim. Adolescentes. No Reino Unido, no, né? Reino Unido. E aí que tá, com faca. Porque os crimes de faca aumentaram muito no Reino Unido. Porque lá não pode arma de fogo, então, uhum, crimes, uhum, de faca. Muitos crimes se com tivesse faca. Arma, seria atentado, como não tem, é exato, crime de faca. Exato. Eu acompanho muito o canal de um cara que eu gosto bastante, que é o FD Signifier, que ele é um cara que ele fala sobre... Ele fala diversos assuntos, assim, culturais, né? Ele já falou muito sobre tretas de rap, hip hop, ele cobriu toda a treta do Drake, do Kendrick. Mas ele fala muito sobre a manosfera também. E ele tem uma perspectiva interessante que eu não sei se ele é ainda, mas ele já foi professor, né? Então ele lida, uhum, muito com a juventude. E principalmente ele é um cara negro, ele lida muito com a juventude periférica, né, dos Estados Unidos. E ele tem uma perspectiva muito interessante. Ele tem vídeos muito bons falando sobre o impacto, né, tipo, dessa coisa da performance da masculinidade, do impacto desse mundo alfa, red pill, né, que a gente veio falar, uns malucos, né, uhum. Mas a gente meio que tá fora, né, já desse porque mundo. Eles não estão conversando com a gente. Eles estão tentando conversar com um adolescente, com o cérebro em formação, com, exato, um homem que normal na adolescência tá sentindo feio, excluído, não sei lá o que. Essa pessoa que ele vai fisgar e vai vender um retiro espiritual depois, entendeu? Sim, sim, sim. Né? Mas a premissa então, Rafa, tipo, é uma série que você vai acompanhar. É episódios de 1 hora sem cortes. De novo, absurdo. Assista se por qualquer motivo, se não por qualquer outro motivo por isso. A polícia chega na casa desse menino, ele é levado pra delegacia meio que dizendo que ele tá sendo acusado de um assassinato, mas sem dar muitos detalhes, né? E o primeiro episódio é tudo isso, né? Você vai acompanhando ele passando por todo o processo, né? De ser fichado na delegacia, coleta as informações dele, coleta a impressão, tem a parte da revista íntima e tal. Tem o advogado, você quer o seu pai. É. E é engraçado que tudo isso fala sobre todos os personagens, né? Exato. Ele querer que o reage, pai, ele tipo, a reação da mãe, exato, né? E tal. E tipo, toda uma questão também dos policiais nesse primeiro momento de tipo, será que o pai tem alguma coisa com isso, exato, né? Exato, é porque muita coisa do policial, o arco dele é por quê? É, exato. Né? Por que isso tudo pode ter acontecido? E porque no começo, você não sabe o que aconteceu, né? Exato. Então você tá tipo, não, nada a ver, que isso, nada, isso jamais aconteceria, que absurdo, né? Que absurdo os policiais terem quebrado a porta. Brutalidade deles. Policial e tal. E aí quando, principalmente quando o advogado chega e ele começa a falar, tem uma parte que ele conversa sozinho com o pai e ele fala assim, olha, se eles invadiram sua casa com um mandato, eles têm alguma alguma coisa muito séria aí, tipo, eles devem ter alguma coisa muito sólida, né? Então, né, segue essas instruções aqui e tudo mais, mas ele não fala, mas tipo, o negócio não tá bom não. E aí tem essa parte onde no final do episódio que os policiais vão fazer a entrevista, né, com o menino. Interrogatório, exato. Spoilers? É, spoilers do primeiro episódio. O menino acompanhado do advogado e do pai, né? E aí eles vão fazendo perguntas, onde você tava nesse dia, né? Qual que é a sua relação com essa menina, com a vítima, né, e tal. Quem são seus amigos, onde vocês estavam ontem, né? O que você tava vestindo, etc, etc. Pegam posts do Instagram dele, posts onde ele comentava em posts de mulheres de uma forma meio agressiva e tal. E aí vai chegando no final assim e tipo, o pai, não tem nada, não, pode, né, pode passar o que vocês tiverem aí e tal. E aí o policial toca o vídeo, que é um vídeo da câmera de segurança, que mostra, né, sem como negar, o menino indo lá esfaqueando a garota num estacionamento, tipo, múltiplas facadas. É, 7 vezes. É, e aí fica essa coisa, tipo, o porquê, né? Uhum. O porquê que isso aconteceu, né? Não, e ele ainda fala pro pai, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. Ele vai negando, né, o tempo todo. Uhum. Né? Mas aí que tá, pra esse pensamento que foi embutido na cabeça dele, ele não fez nada de errado, entendeu? Ele não fala, eu não fiz isso. Uhum. Fala, não fiz nada de errado. Ah, mas eu acho que ele tava mentindo mesmo. Eu acho que ele sabe que ele fez algo de errado. Então, mas eu acho que o negócio do terceiro episódio é perceber justamente que esse cérebro de 13 anos que vai terminar de se formar só daqui a 12 anos, uhum, será que ele entende a gravidade do que ele fez? Será que ele entende o que é morte? Será que ele... De fato, é o que a psicóloga tá querendo descobrir. Exato, né? Isso. Não sei. Do que eu vi do menino no primeiro episódio, né, como vocês falaram, o segundo não tem ele, ele me parece uma pessoa muito inteligente. Então, veja o terceiro episódio. É porque a parada parece que ele tá muito consciente das coisas, uhum, no primeiro episódio. Sim, uhum, sim. Parece que ele tá muito consciente de como mentir, exato, como essa esconder, é a impressão que eu tenho também, como manipular as pessoas. A impressão que me dá é essa. Vamos ver o terceiro, que é essa sessão. Entrar em muitos detalhes, mas realmente, assim, eu acho que é uma série pesada, né? Mas eu acho que ela pesa mesmo no quarto episódio. O quarto episódio, ele é difícil de assistir, assim. Porque realmente é a consequência disso na vida da família, né? Assim. E a série, cada episódio tem tempos de distância entre um e outro, sabe? Isso. Então é bem interessante isso. E uma coisa que a gente não falou e é importante dizer, é baseado numa história que aconteceu de fato. É como eu falei, o diretor baseou, né? Porque terceiro assassinato, né? Que... Então, você falou que ele... Ah, ele viu essas histórias. Mas não, ele pegou uma história como base... Ah, entendi. Pra história daqui. Uhum. Tipo, ele não replica um a um, mas é uma pessoa, uma vítima em específico, né? Um assassino e uma vítima em específico que ele tá seguindo a história aqui. Sim. E, só pra fechar, segundo episódio, o Sushi já viu, então ele vai poder falar. Que eu acho o mais fraco, inclusive, da temporada. É mesmo? É. Porque eu ia falar, o segundo episódio é tipo uma filial do inferno. Você vê, meu Deus do céu. Sem dúvida. Eu tive crises de pânico durante esse episódio de, caralho, escola é isso? Não, e assim, os alunos, uns filho da puta, uns capeta do inferno, diretamente do nono círculo do inferno, os professores completamente despreparados, tipo, a aula é tocar um vídeo pro aluno assistir, né? O professor lá de matemática, que parece que tá tranquilo, acontece qualquer coisa, começa a gritar e dar comando igual um militar. Exato. Não, o professor de história, que era o favorito do menino, ele nem dá aula, né? É, não. Exato. Tipo, ele põe um vídeo e sai. Então, tipo, me deu um desespero. Dá um desespero. Me deu um pânico, me deu uma desesperança e fala, caralho, o modelo de escola é um modelo falido. É, tipo, né? Assim, aí você pensa assim, tipo, isso na Inglaterra, Reino Unido, sei lá, que supostamente é um país de primeiro mundo, exato, né? Exato, né? Tipo, caramba, se é isso que é a escola... Hoje em dia. É, hoje em dia. E eu lembro que na minha época, porque a minha escola era muito pequenininha, então era bem melhor nesse sentido. Mas se isso é escola de... E era pra muita gente que eu conheci na minha época, a gente que estudava lá no Piquirica, que era uma escola pública perto da minha, era esse inferno. E tipo, caramba, a gente tá perdido como raça humana, como humanidade. Se essa é a nossa escola, acabou. Assim, eu tive um cenário diferente, que eu estudei a vida inteira em escola pública, mas foi do interior. Uhum. Uhum. Então, eu sinto que talvez ela é menos caótica que algumas escolas de capital, coisa do tipo, que talvez tenha um fluxo maior de estudantes. Não, é muito estudante. É. Né? Então, na minha escola, assim, tinha seus momentos graves, né, de incidentes entre alunos e professores e de, sei lá, sala de aula. Tipo, fazer bagunça é o de menos, né? Mas de coisas mais violentas, assim, alguma história ou outra, assim. Mas olhando essa série, tipo, a minha escola era o paraíso. Não, paraíso. É. Então, por exemplo, os meus amigos que estudaram pequeno falaram que era briga, todos os dias tinha briga. Sua escola era um portão do inferno, Diego? Não, até que era bem ok. Eu acho que nunca teve nada, tipo, de escabroso. Pô, o Ricardo contando as histórias de escola sim, dele. Sim, sim. Mataram era, o menino, literalmente. Era aquele nível, era. É, nível. Então, tipo... Sim. Então eu acredito. É, e assim, aí agora eu não sei o quanto a série, ela tá representando bem a situação atual lá na Inglaterra, ou o quanto ela tá exagerando, o quanto é assim mesmo hoje em dia. Eu fiquei, caralho, é assim hoje em dia? Fudeu. Acabou. Mas a gente tá, eu acho que muito daquilo ali era assim quando a gente era adolescente, só que a gente era adolescente, então a gente não tava vivo direito, era só mas só pensamentos de bolha. É, e aí talvez seja o velho gritando com a nuvem, mas tipo, eu acho que piorou por conta internet. De todo mundo ter o celular. Internet e celular, isso e, é verdade. E essa ferramenta, tipo, que permite o professor dar aula sem dar aula. É, né? Mas isso desde sempre podia isso acontecer. É. Mas André, eu fiz muito atividade em escolas, né, com a ONG e tudo mais. A partir de um certo ano, sei lá, de 2015 pra frente, a última atividade que eu fiz, que eu dormi na escola por uma semana, foi em 2017. Mas em 2017, as crianças de 13 anos, 12 anos brincando, brincam de pega-pega com o celular na mão. Eles não largam o celular. Óbvio. É, pega-pega, esconde-esconde, tudo, o celular fica na mão, sabe? Como se virasse uma extensão do braço da pessoa. Cyber-crianças. Assim. Exato, são cyber-crianças. Sim. E acho que é por isso que a proibição de celular na escola... Eu ia falar isso, era, né? Extremamente importante. E eu vi um monte de professor... Falando sobre como melhorou, né? Exato, como melhorou o comportamento. Atenção, exato. É. Exato. Então é isso, gente. Então, o futuro não tem esperança. A lição é, a pessoa que desenhou a ilustração do Pikachu no pescoço estava certa. Cigarro nas escolas é a solução. Acalmar as crianças. Exato. Caixinha!